sozinha, minha sina, refém dos dias. Represa, sofro feridas, feito ventania. Atravesso o furo do tempo e arremesso, desespero, impulso tenso. Ela se me perde, se me invento. Amargam as horas, regulado, tormento. Gota, gota, água suja, mágoa, moita. Nas vestes da tortura, ainda pouca. E devagar, e chegue que acima da fuga. Rua da força. Loucura. Eu grito baixo para não surtar, não acordar o veneno, não me violentar. Eu me poupo em rodeios, eu despisto e camuflo medo. Sem segredos, acondiciono desejos petrificados no sono dos nervos. Sigo menina, fina, ainda minha, sozinha. Travessia, remessa, vida perdida, um dia sem medida. Ventania. Jamais conhecer o amor. Jamais conhecer o amor. A vida lhe fora má. Eu sou filho legítimo do pânico e da dor. No rosto fui ungido com a penumbra cor. Curtido no silêncio dos gritos constantes. Frio cortante, o medo é constante. Instante de um transe, eis um mero figurante. Pobre fé vassalo aos olhos de Deus. E terra de gigante, um cavaleiro errante. O preço do pecado, o atalho sou eu. Ver sentido não existe, só vazio destrutivo que engole a mente, o corpo e o espírito. Amar, amar, gagana. Por todas as cordas, a presa que mata e prende. A beira do aperto, será que pulo, meu Deus? Será que pulo por tudo que é sujo, mórbido, obscuro? Luz, abalo, turno, é como as raças ele jogado. Espírito, guilhado, espancado, queimado, vivo. Servido para churrasco, a barra, dar os filhos. Zumba, canal explícito. Amar, gagana. Jamais conhecer o amor. A vida lhe fora má. Encanto romântico, esperando eu dormir por nas plantas. Exato amor, eloquente, essência do ser. Sabemos, eu declaro meu canto. Canto supremo, os textos modernos. Ganância, soberba, despeja na seca do homem. Ah, grandeza e beleza que traz nobreza. Chura, gula, gula, fé, certeza que prega a riqueza. Amarga, ganância, gosto na garganta. Era soberana, encanta, excita. O extremo reino de ramas, as malícias. Carnificina, mutila, transita. A crença cativa, joias, orgia. A maliturgia, intensa, caótica. Dica vida, me traga o cálice, haxixi, Kama Sutra, o reinado soberano dos tempos mundanos. Amar, amar, gagana.